muito bom dia, La Bianca Alfa Vitor de Fox. Sou Vitor Fox, prossiga. Corrigindo, Alfa Vitor de Fox. Alfa Vitor de Fox, solicito autorização de reboque da posição 1 do pátio 3 para a posição de número 11 da pátio principal. Autorizado pushback e reboque, me chame para ingresso na parte principal, Alfa Vitor de Fox. Ok, ciente. Iniciarei, importarei quando estiver próximo à interseção. Bom dia, o Xené 6362. Bom dia, meu Deus, pronto pro pra... Agora sim, está pronto, a chamada é 62, 1. Autorizado, chame táxi. Guardará, no reboque, aguarde na chapa do pátio 3. O Avianca sai do pátio e após o Avianca sair do pátio, continue com o reboque. Ok, ciente. Aguardando a passagem do Avianca. Após a passagem, já livrou o pote 11. Taxi do Xané, 251, Ponto, 161, Guaras, Alterna Galeão. 251 no contorno, Pátio, no ponto de espera, reporte pronto. Confirme PAB? 161. 161. Gente, ajuste 1010 agora, que legal, no 0. 1010. 7600. avenida, guardar quando pronto na 190254. MD 590, 080 graus, 7 nós. A linha decola, 6254. Salvador, Alfa Vitor Uniforme. Autorizado prosseguir com reboque, Alfa Vitor Uniforme. Informe o término, portão S. Ok. Gente, rua. Bruno decolou aos 4-1, na chave controle, bom voo. Vai chamar, bom dia. Oi. Bom dia, hoje, né, 6251, no perfil da Bel. 6251, bom dia, submantenha o nível 360, sei da Bel. 360, quando possível, Dael. Autorizado, Dael. Obrigado, né, Dael. 251, Tachoné, chame o centro Recife, a frequência 125.1. 125.1, bom dia. Salvador, Alfa Victor, uniforme informa, término do reboque. Alfa Victor, uniforme. Sim, bom dia, vamos trabalhar. Salvador, bom dia, o azul alto, Henrique Lima, do Pátio 3. Siga, Alfa, aqui. Só preciso autorização para reboque até a ponte 1 do pátio principal. Autorizado, do pátio 3 até a posição 1 do pátio, forma terra. Bom dia, 3597, declara 2010, ajuste no 011, chegada bom. Declara 2510, 011, chegada bom.